Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto bridge. O controle 119.8, aciona 5056. Osmo Vitor Juliette tem conhecimento dos corredores visuais. Solicito agora que ingresse no corredor Interlagos com força rotatória. Osmo Vitor Juliette, qual é a situação? Você corre a ação para a rotatória. Um Airbus da Chanel aproximadamente no externo. A linha mantém agilizando manobras, aguardando apenas a pista livre. O Gol 9250 no solo 30, direito no 21.9. 219, né? Firmando a rota, primeiro é a Bisulu 1-0, após Esmap, Lúvito, Barbacena e após conforme a rota do plano de voo. Eu não vou entrar aqui. Map Lúvito, Barbacena, reposa a rota, 3091, vou dar uma checada, só um momento. Solo Gol 9250, livrou, bom dia. 9250, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa, chamando a estação Juliette. Alfa, chamando a estação. Piado, Vitor Juliette. Gente, Força Aérea 6701, a cópia é na 121.9 mesmo, no pátio militar, aguardando só um minuto pra cópia. Chame o controle de alta 1201. Conta e risco. Gente, para cheque o vento 100 graus com 14 nós, o altímetro permanece 10012, aguardando apenas a pista livre 6255 do Chanel. Pagando por 6255. Gente, só um minuto. That complete the procedure in Colonel Tower on 118.905, call 1738. Ok, Tower 118.905, go 1738, hello. Decolado de Salvador 32, transfere agora o controle 119.8, gol 1260. 198, bom dia. Salvador, go 1738, here down Lacus on final 10. Go 1738, continue your approach, altimeter 1012. Report, could you confirm landing gear is down Lacus? A5. Okay, continue your approach, expect runway vacated, altimeter 1012, wind 110 degrees with 14 knots. Expect runway vacated, go 1738. Okay, stand by, let me clear the go 1738. Sierra, India, e após direto. A frequência do controle 119.8, aciona o transponder 5066. Controle 119.8, aciona 5066. Força Aérea 6701, no planejamento correto, qual o POB? POB, 5 chama pronto para o táxi no pátio militar, Força Aérea 6701. Camarada pronto, 6701. Quebec descendo para 1000 pés. Autorizado pouso, capiteiro 17, caso falha de comunicação, ou uma presença da esquerda, ou em geral da Quebec. Negativo, autorizado pouso, reporte curto final, pista 7. Só para a curta final, em geral da Quebec. Go 1738, clear to land runway 10, the wind is 100 degrees, with 15 knots, go 1738. Clear to land runway 10, go 1738, gain 8102. Afirmativo, no 219, o Chanel 6255. Nada, até mais. Eu informei o horário de pouso, não? Alô, Salvador, Chanel 6255. Oxe. Chanel 6255, bom dia, taxi Alfa e Juliette, teu portão 08. Alfa, GTS e até o 08, né, Dani? Solo Salvador, bom dia, o TAM 3895. TAM 3895, pronto, cota, Guarulhos. Prossiga. Autorizado Guarulhos, o nível é o 340, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto à posição Bridge. O controle Salvador em 1, 19.8, aciona 5054, TAM 3895. Seguinte, TAM 3895. Está autorizado para Guarulhos, nível 340, decolagem da pista 10, curva à direita, saída da El, transição Leda. Após Bridge, depois a Pesulu 16, Belo Horizonte, direto Trive. O controle é 1.9.8 e o transponder 5054. Cotejamento correto, atentando que após Trive prossegue conforme a rota do plano de voo, portão 03, chama pronto, está 3895. Tem que após Trive, plano de voo, chamar pronto, 3895, obrigado. Contact 121.9 up. O Zulu Victor Juliette, após o pouso, confirme o pátio? 4-5, senhor. Agora, virando para a curta final, 35, Zulu Victor Juliette. Pátio 5, ciente. O Zulu Victor Juliette, faça um 360 pela direita, por gentileza, um 360 curto, senão vai ficar um pouco apertadinho aqui. 360, Zulu Victor Juliette. Índia November Alpha, cópia. Autorizado voo local Salvador Salvador com toque remetido em Vera Cruz. Decolagem da pista 17, primeira curva à direita. Ingresso no corredor Axé, 1.000 pés. O controle 119.8, aciona 0171. Índia November Alpha. Zulu Victor Juliette autorizado a interceptar sinal da 17. 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste no 012. Tem um bom voo, Índia November Alpha. Com tráfego, autorizado pouso, pista 17, o vento 100 graus com 14 nós. 100 graus com 14 nós. O Zulu Victor Juliette. Correspondo pronto para o táxi, Índia November Alpha. De novo, no Quebec, eu estou assinando a frequência livre, até a próxima. Uno 260, chama Centro Recife, em 125.45, alterna 126.85. Boa tarde. Comente, boa tarde. Então, 6, vamos para o prospecto também. Então, 3191 no 62, está livre, chama pronto para o táxi. Para Romeu Zulu, Victor Juliette no solo de Salvador aos 39, confirmando o destino é 45. Primativo via Papau, estacionar frequência livre, Zulu, Victor Juliette, grato pela colaboração, bem-vindo e bom feriado. reporte no ponto, espera táxi Oscar, o India, November Alpha. Dia Azul 4082, acione identificação, prossiga na chegada Mari para 2 mil pés, o QNH 1012. Tango Eco Zulu November, chama centro Recife em 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. De November Alpha, pronto. Sente a linha e mantém cabeceira 17 aguardando instruções vindo de November Alpha. Então é após quando pronto. Afirmativa, Azul 4082. Sim, somente o pátio do Kilo Serra Lima. Gente, Papa Romeu Kilo Serra Lima, autorizado Salvador para Serra November Fox Tango, o nível 100, plano Yankee. Decolagem pista 17, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto, o controle 119.8, aciona 5047, Kilo Serra Lima. Afirmativo, reporte quando pronto para ingresso pista 17, em November Alpha. Cotejamento correto, qual é o PLB? Confirmando 03. Gente, chama agora a torre 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste no 012. Tem um bom voo, Kilo Serra Lima. Prossiga. Série 6701, autorizado inicial táxi, reporta no taxiway hotel, o ajuste no 012. Salve Salvador, da Sistema Aviana, pronto para o táxi. TUB 213, autonomia 3 horas e 50 minutos, alternativa, caminho. Mano 213? PLB 213, 203, correto. Dan 3191, via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera da 10, torre 118.95. Ajustado 1012, tem um bom voo. Obrigado. QNH 1012, taxi via Pátio Índia. Ponto de espera, chama 21895. Dan 3191. November Alpha, ciente autorizado, o ingresso e decolagem de pista no 7, a partir da interseção, vento 100 graus com 5 nós. Sierra Lima, ajuste 10112, autorizado o táxi via parte 5, reporte ingresso no 7. Oceano 6701, autorizado o cruzamento da 10228, após prossegue Delta e Alfa, reporta para ingresso na taxiway Juliet, com Oceano 6701. Reporta para ingresso na taxiway Juliet, 6701. Reportará para ingresso na taxiway Juliet, 6701. Bom dia, tô 3191, a linha aí mantém, pista 10. A linha mantém, pista 10, tá 3191. Quilo Sierra Lima, ali mantém 17. November Alpha, reporte buraquinho. Reporte buraquinho de November Alpha. Autorizado ingresso Juliet, Pátio Uno e Índia. No ponto de espera da 10, chama a torre 118.95. Ajuste 10.2, tenha um bom voo. Força aérea 6701. Iniciando a rolagem pistão 10, ok? Mantenha pro o setor nordeste e reporte na vertical de buraquinho para transferência. Sete no Ember Alfa, tá visual com o tráfego, tá mantendo aqui a estrada do Cuca direita, vai reportar em buraquinho para transferência, onde é no Ember Alfa. Seguro, nível 340 via... Correção, o nível 340. Decolagem da 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Porto Seguro. O controle Salvador 1119.8, aciona 5065. Autorizado para Porto Seguro nível 340, decola da 10 com primeira curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda direto. Controle 1198, 5065, transponder, gol 1777. Protejamento correto, portão 05, chama pronto, gol 1777. Camará. Tá 3191, no decolos 49, aguarde transferência. Seguinte, 3191. Salvador, fase 6701, no ponto de espera da 10, pronto. Força aérea 6701, mantém o ponto de espera. Lateral, ponto de espera, fase 6701. 2000 pés, o QNH 10012. Camares 2000, 10012. De 8. Controle 1998, ele é na Weber Alpha. Tá 3191, contato radar, suba para nível 340, saída da El. 340, da El, obrigado. Posso falar da El, tá presente direto? Prezado Leda, tá 3191. Leda direto, obrigado, 3191. Controle Salvador, muito bom dia. Índia, Papa Romeu, Índia November Alpha, ingressando agora corredor Fox, 1.9 pés. Bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha, prossiga visual, corredor forte, mantendo 1.000 pés. Corredor forte, 1.000 pés, Índia November Alpha. Quilo Serra Lima, vento 1.00 graus, 1.59, livre da colagem 1.7. Força aérea 6701, é a torre? Sou escuta, prossiga. Controle Salvador solicitou mais 4 minutos para sua decolagem devido ao tráfego à frente, mesmo a saída, a menor performance. Ciente, mais 4 minutos. Quilo Sierra Lima, decolou 52, chame o controle 1998. 1998, Lima. Corredores Vera Cruz, Interlagos, General 012, 20, Vitor Índia, Juliette. Controle aqui do Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil Arpa. Romeu, Quilo Serra Lima, contato da suba para nível 100 na saída Arpa. Gente, Lima. Estabilizou capa vista do 402. 4082, chame Torres, Salvador em 1.8.95. Desvolta as do 402, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, azul 4082. Azul 4082, reporte final de 5 milhas. Voltaremos. FAB 6701, confirme se decola de imediato. Afirmativo, imediato. Ok, sem parada, autorizado, Força Aérea 6701, no vento 1.00 graus, 1.59. Livre da colagem, sem parada, para a 6701. Salvador, bom dia, Janeiro 6200, informação November. Channel 6200, acione a identificação, prosseguir na chegada Mária, desça para nível 050, QNH 1012. 012, 050, na Mária, 6200. Ciente, o vento para cheque 1.00 graus, 1.6 de nós, informa o tráfego eco 1.45, iniciando a rolagem, pista 1.0, ok? Aguarde pista livre. Guarda, tá baixando travado, viu, 402. Confirme para o solo. Azul 4082, livre pouso 1.0, vento 1.00 graus, 1.59. Depois extra zero, azul 4082. Força Força Aérea 6701, decolou aos 5.6, chame o controle 1198. Para o controle 1198. O 410 via Upper Whisky 58. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puka com transição Aru. O controle 119.8. Aciona 5105. O gol 9250. Tia, autorizado conforme 410 para pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, Puka Aru. 119.8 é o controle, 5105, 5105 é o controle, é o transponder, igual ao 9250. Cotejamento correto, confirme o portão. Estamos no 11.11. É o Família 701. Lembre mais que é com a Pós Regresso Salvador. Gente, Índia, November Alpha. Salvador, aqui é o Família 701, decolado. O Série 6701, contato radar, suba para nível 300 na saída Arbor. Para 300, saída Arboa, para 670. Bruno, Salvador, de Papa Tango, Vitor Paes, Quebec. Airo está na Aerostar, confirme. Vera Cruz, Interlagos, Kenegal no 012. Direto pro da rotatória, direto pro Vitor Paz Quebec. Direto pro da rotatória, Vitor Paz Quebec. É o Juliette, ó. Confirmando, o Vitor Índia Juliette. Negativo, mantendo os corredores. Vitor Índia Juliette. Vitor Mike Quebec também, mantém os corredores. Direito 209, boa. 25 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Torre 118 decimal 95 para acionamento e táxi. O ajuste no 092 tem um bom voo. India November, Quebec. 5. 3191, 251, 3395, boa. Boa. 06701 autorizado pro de Elefa. 6701 autorizado pro de Elefa. Vitor de Juliette autorizado, da presente rotatória. Web 6740 autorizado, final ILS X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Final X-Way, localizador, reporte 200, desça para 2000 pés do Kenegal no 012. 2000 pés no 012, no Kenegal 62, é 0. E Juliette, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 8, 95, 8, 95, Juliette. Palmo Clareza 1, no confirme. Quilo Serra Lima autorizado por do destino. Tá aqui de equipamento.